Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... José Galvão. E nós vamos falar hoje, aqui na Catadores e Relíquias, da ONG João de Barro. Esse projeto interessantíssimo. Depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. Estamos aqui em nossos recados quase instantâneos. Eu, Fabrício Barro e... Lucas. Barro não, Barros. Não sabe nem o próprio nome, aí é foda. Mas a coisa é rápida, a coisa é beleza ligeira, pra falar que próximo podcast, depois desse, é o último podcast da temporada. E também pra desejar pra vocês uma feliz Páscoa, comam bastante ovo. Tá, que o ovo tá caro, então comam bastante chocolate, comam bis, comam bombom, sei lá, qualquer coisa assim. Quer mandar um recado, Lucas? Feliz Páscoa e vai pra neta! Então é isso aí, e vamos para o nosso podcast. Não deixe de curtir a página do Facebook do Catadores, redes sociais estão no post. E é isso aí, bora pro podcast! Falou! Voltando aos nossos recados aqui, José, se apresenta a gente, fala quem você é, o que você faz, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Galvão e eu sou fundador, né, da ONG João de Barro. Eu sou advogado, né, por formação e fui um dos fundadores da ONG João de Barro, que foi fundada em 2008. E nós estamos aqui nesse local, na rua Jerônimo Gonçalves Meira, 61, Vila Leis, desde 2008. Né? E o objetivo da ONG, quando nós fundamos, foi... justamente procurar fazer a nossa parte enquanto cidadão, né? Quando a gente vê que o poder público realmente não consegue dar conta das demandas e oferecer à população condições para que essa população possa gerar prosperidade, possa gerar renda, então nós entendemos que nós, como cidadão, nós poderíamos fazer a nossa parte. E a nossa parte foi realmente fundar essa entidade. Uma das coisas que eu percebo na ONU, assim, que ela tem muita essa ideia também de aliar ecologia, como essa parte de meio ambiente, também junto com todos os cursos, tem sempre uma pegada de conservação do meio ambiente, conservação do patrimônio, que é o planeta, que é a vida, né? Não é assim? Justamente. Então a ONG, ela tem um foco, né? O objetivo da ONG, o foco da ONG é também educação ambiental. Então, o que que nós fazemos? Nós temos um projeto, né? Que é um projeto... que o projeto principal nosso aqui do ambiental, que é o projeto do Ecoóleo, né? Então o projeto do Ecoóleo, nós juntamente com os alunos trazem o óleo de cozinha que eles usam nas frituras, né? Usam nas casas, aí eles acondicionam nas garrafas PETs e essas garrafas PETs eles trazem para nós, né? E como forma de a gente não deixar com que esse óleo seja jogado no ralo, que pode entupir a canalização, e também se esse óleo de cozinha atinge os nossos mananciais, com um litro de óleo acaba contaminando milhares e milhares de litros de água. Então é uma forma, né, um projeto do Ecoóleo, é uma forma de a gente procurar conservar melhor o nosso ambiente e procurar também conscientizar os nossos alunos da importância dele enquanto cidadão, enquanto indivíduo, de fazer a sua parte, né, de aprender a reutilizar, de aprender a readaptar muitas das vezes coisas que poderiam ser descartáveis e que ele pode estar reutilizando. E além dos nossos alunos do projeto Ecoóleo, nós temos hoje cerca de 50 pontos na cidade que captam esse óleo de cozinha para nós. Nossa, como, por exemplo, os condomínios, Condomínio das Terras, Ciadrex, Bravox, Unimed, pastelarias, restaurantes, né? Então, esses 50 pontos, nós também captamos as bombonas e juntamente com as garrafas PETs também que cada aluno traz, que dá uma média em torno de 4 a 5 litros mês por cada aluno. E esse óleo que nós captamos gera também uma receita para a ONG. Cada litro captado desse óleo de cozinha, a ONG ela recebe 80 centavos, né, por litro, o que gera também uma receita para ajudar a pagar os custos aqui da entidade. além de a gente dar a melhor destinação do óleo de cozinha, que é a parceria que nós temos também desde 2009 com essa empresa. Essa empresa é de Laranjal Paulista e ela tem todos os laudos da CETESB e tal, de autorização para poder captar esse óleo, e eles reutilizam na fabricação do biodiesel, que é a melhor reutilização do óleo de cozinha. Você aí do outro lado poderia estar me perguntando: ah, mas e a fabricação de sabão? É também uma forma de reutilizar o óleo de cozinha. Mas o sabão caseiro, ele ainda causa um pequeno impacto, é lógico que bem menor, no meio ambiente, porque esse sabão é feito com soda cáustica e tal, e quando ele dissolve, ele ainda, é lógico que em graus menor, é muito melhor fazer o sabão do que jogar o óleo de cozinha in natura, mas ele ainda causa um pequeno impacto ainda para a natureza. E o biodiesel não, ele é o óleo de cozinha totalmente reutilizado. Então, uma curiosidade, o porquê do nome João de Barro? João de Barro, porque na época nós levamos em consideração o passarinho, né, João de Barro, que o João de Barro, o passarinho João de Barro, é um passarinho amigo da natureza, né? É um passarinho que ele constrói a sua própria casa, protege a sua família, que são um dos princípios, são alguns dos princípios que nós procuramos trazer, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que é a valorização da família, que é a valorização e a conscientização da sua cidadania, né, de você realmente fazer a diferença, porque muitas das vezes a gente tem uma ideia que, quando a gente vê, às vezes, as coisas erradas, a corrupção, enfim, em todos os níveis, né? Seja na política, no judiciário, em todos os níveis a gente vê coisas erradas, então às vezes a gente tem uma sensação que o país não tem mais jeito, né? E a gente não pode esquecer que, na verdade, a nossa sociedade, ela só pode ser transformada através de nós, né? Todas as vezes que o Brasil mudou foi através do empenho dos brasileiros. Então, se cada um fizer a sua parte, se a gente realmente se unir, se conscientizar, com certeza a gente vai estar construindo uma Itu melhor e um país melhor. Então, o nome João de Barro é em referência ao passarinho João de Barro, que é amigo da natureza, né, que constrói a sua própria casa, que valoriza a sua família, que dá carinho, que dá amor, que aconselha e que conscientiza, que são valores que nós aqui enquanto entidade, a gente procura pregar, né, passar para os nossos alunos. Nós não podemos mais achar que nós podemos viver só olhando para o nosso umbigo, né? Ah, se eu estou bem, meu próximo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Não, a gente pode sim mudar a realidade da nossa cidade. E outra coisa também, lista pra gente, que cursos tem? Quais cursos vocês oferecem aqui, por favor? Então, a ONG João de Barro, além desse projeto de conscientização ambiental, do projeto do Ecoólio, outro foco da ONG é oferecer cursos recreativos e profissionalizantes, né, para crianças jovens, né? Inicialmente era para crianças jovens, né, e adolescentes, mas depois, com o decorrer do tempo, nós acabamos, com uma demanda muito grande, nós acabamos abrindo alguns cursos específicos também para adultos, né? Então, hoje, para adultos, nós temos os cursos aqui de cabeleireiro, de maquiagem, de manicure, nós temos o curso aqui de informática para terceira idade, nós temos o curso de dança de salão, né? Que são cursos assim, mais específicos para adultos. E para crianças, jovens e adolescentes, nós também temos curso de informática, temos cursos de auxiliar de consultório dentário, temos curso de taekwondo, curso de zumba, de dança contemporânea, de sax, de flauta transversal, flauta doce, que são instrumentos de sopro, que o objetivo da ONG é futuramente a gente formar uma banda, né? Ter uma orquestra, uma banda. Então nós estamos agora com esses instrumentos de sopro. Então, na verdade, nós temos hoje aqui cerca de 20 cursos, né, na nossa grade, que nós oferecemos gratuitamente para a população. As pessoas interessadas podem comparecer na ONG, elas só vão pagar uma inscrição de R$60, que dá direito a R$30 da inscrição e R$30 da camiseta. e depois ela não tem custo nenhum, com exceção do curso de cabeleireiro. É o único curso que nós cobramos uma taxa mensal, porque é um curso de 1 ano e 2 meses, os professores são caros, então nós não temos condições de arcar. E no início da ONG, quando nós implantamos esse curso de cabeleireiro começou a descapitalizar as poucas receitas que a ONG tinha. Então, esse é o único curso que nós cobramos uma taxa mensal, uma ajuda de custo dos alunos de R$60. Então, esse você paga todo mês R$60. Fora isso, fora o curso de cabeleireiro, todos os demais cursos, inclusive de beleza, de manicure, de maquiagem e tal, e os demais cursos são todos cursos gratuitos. Como você pode ver atrás, aqui estão as camisetas, né, que os alunos encomendaram, então a gente entrega para eles. Então, os cursos são gratuitos e está à disposição da população ituana para eles virem fazer o curso e também participar dos projetos ambientais que nós desenvolvemos aqui na ONG João de Barro. Uma outra pergunta que me veio à cabeça agora, sobre quais as dificuldades que vocês têm aqui como ONG, como instituição? Olha, as dificuldades elas são muitas, né? E não é só da ONG João de Barro, é de todas as entidades de Itu, que são aí em torno de mais de 30 entidades da cidade. Então, como eu faço parte do terceiro setor, então a gente acaba conhecendo a realidade das demais entidades. Por quê? Porque eu entendo assim, que o poder público, que hoje é representado pelo prefeito, pelos vereadores, depois em outras instâncias no governo estadual e federal. Então, mas vamos falar especificamente da nossa cidade. Certo. Então, o governo municipal, eu entendo que, infelizmente, ele pouco ajuda as entidades, né? Talvez muito pouco. E as entidades, na verdade, fazem um trabalho que é obrigação do poder público, né? Então, o terceiro setor, ele é encarado como um braço do poder público, porque o poder público não oferece, as entidades acabam oferecendo. Então, eu entendo que o poder público poderia nos ajudar mais, né? Por exemplo, nós somos inscritos aqui no Conselho da Criança e do Adolescente, somos inscritos no Conselho do Meio Ambiente. Então, a cada 3 vezes por ano, eles vêm nos fiscalizar, que faz parte, porque nós somos inscritos nos conselhos. E todas as vezes que eles vêm aqui, eu falo sempre a mesma coisa para eles, que é um crime o que eles fazem com as entidades, porque nós não queremos apenas dinheiro. Mais importante, é lógico, o dinheiro é fundamental para a gente poder pagar água, luz, telefone, funcionário. Mas mais importante do que o dinheiro é a prefeitura poder. A prefeitura hoje tem quase 4 mil funcionários. Se ela pegasse e nos ajudasse com os funcionários, com uma assessoria para as entidades, no sentido de, por exemplo, bom, vamos ver essa entidade aqui. Poxa, essa entidade não tem a nota fiscal paulista, essa entidade não tem ainda, não foi declarada de utilidade pública, nos ajudasse, nos desse assessoria, então as entidades de Itu, elas com o tempo, elas iam caminhar com as próprias pernas e poder estar habilitadas para participar de editais da Fundação Bradesco, da Fundação Itaú, do Instituto IP, enfim, de tantos e tantos, porque recurso do governo federal e das fundações existem, mas as entidades elas têm que estar credenciadas, elas têm que ter a documentação, e isso às vezes exige tempo. E às vezes, como nós, como é o meu caso, que sou voluntário, por exemplo, então eu venho aqui de manhã, vou para o meu trabalho e à noite, porque a ONG funciona das 8 até as 10 da noite, né? Das 8 às 11h30, da 1h30 às 5h30, das 7 às 22 da noite. Então à noite eu venho aqui, mas é um trabalho voluntário. E às vezes não dá tempo de a gente desenvolver tudo aquilo que a gente quer, porque é um trabalho voluntário. Então eu acho que a prefeitura poderia ajudar as entidades nesse sentido, não só com dinheiro, mas principalmente com assessoria. De repente, a nossa entidade não, mas eu sei que entidade que precisa, por exemplo, de uma merendeira, né? Então eu acho que justifica, porque nós fazemos um trabalho social, um trabalho relevante para a população. Então, hoje as entidades de Itu, elas todas, porque eu conheço também a realidade das demais, passam bastante dificuldade, até porque nós estamos vivendo um momento de crise, e a crise é um efeito dominó e atinge também principalmente as entidades. Então, se você tem um doador na entidade que te ajudava com valor, né? Quando chega a crise, a primeira coisa que ele faz é cortar essa doação. Sim. Né? Então, a dificuldade de se manter a ONG é muito grande. E quem está à frente das entidades tem que usar muita criatividade para a gente poder realmente vencer as dificuldades financeiras, os desafios que nós temos. Para encerrar, manda um recado para quem você quiser. Ó, eu queria agradecer a oportunidade, né, nós podemos estar aqui dando essa entrevista, divulgando um pouco mais a entidade. Eu gostaria que você que está nos ouvindo, né, que tivesse aí uma hora na sua semana, meia hora na sua semana, que você gostaria de doar o seu tempo para a entidade, vem aqui, compareça aqui, né? De repente você pode se envolver em algum projeto, em algum projeto que a ONG tem aqui, que você poderia ser útil, né? E gostaria de convidar também a população, porque nós estamos no início do ano, nós estamos aí no mês de março, e nós estamos ainda com vagas para vários cursos, principalmente para instrumentos de sopro e tal, né? Que são os cursos novos desse ano. Então eu queria convidar a população de Itu para vir conhecer a ONG, para fazer os cursos, para fazer parte da família ONG João de Barro. Lembrando que nós estamos na rua Jerônimo Gonçalves Meira, 61 Vila Leis, e o telefone nosso é o 2429-5773. Liga aqui na ONG e fale com a Milena, que é a nossa secretária de dia, e no período noturno com a Ângela, que é a nossa secretária. Muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar fazendo a diferença para a gente construir um planeta melhor e uma sociedade mais solidária, mais crítica e mais participativa. Obrigado. Obrigado, José, pela presença. Você foi excelente. Agradeço também a quem ouviu, a quem baixou esse áudio, a quem está ouvindo no vizinho. Muito obrigado mesmo. Então, até logo e vai! Legal.